Arena 220, Quadra 63, Rio Pé, Jujuxa, na 09. 30, Rio 20, passar aqui. 0 do Solo, 09, limite pela direita. Chame o Solo, frequência 120, bora. Amém, sobe, confirme, por favor, a radial de saída para ir descer. No 7, ciente, está na pista. Confirma o pátio, por favor. Da base, decola da 17, está autorizado Salvador de DC, nível de voo 085. Vai sair na radial 317, inicialmente sai no corredor Axé, recita o nome do pés até o farol da barra, aguardando a liberação do controle. 5074 é o código, 1935, corrigindo, 198 é o controle. Série 22, 24, 10 para 2.000 pés, ajustando a 05, está livre LS, é porta estabilizada. Positivo, ele 15 para 2.000, vai reportar. Sou Charlie X-Ray, cotejamento correto, me confirme o PLB, por favor. 4 a bordo, tem livre acionamento e para o início de táxi vai chamar a torre em 18, meia dúzia. Prossiga. Para o 190, vai direto a Amanda, essa identificação. Chega da MAM, mantém a proa de Cockno para completar a chega da MAM, descendo para nível de voo 070. Essa via Juliette com segurança até o portão 7. É, a gente tem que chegar um pouquinho mais perto aqui para avaliar, se ele já informa. Tá ok. Fiz até 140, reportando para descida o 352-18. 140, já aguarde um minutinho para iniciar, tá ok? Sem problema, a gente trabalha no colega. São 3197, táxi em frente, via I de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Que é I Alfa, espaço 186, 3197, boa noite. Webjet 6720, vai ficar atento ao início de táxi do TAM. Após, pode ingressar via Juliette, porção 07, grata pela compreensão. Disponha, vai aguardar o início do TAM, também agradeço a espera de agilizar e vamos seguir para o site após, obrigado. Epa Patiade, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 09 nós, QNH 10, 16. Livre pouso, Carlos Patiade. Voo 1884, sendo a identificação, chega da MAM, desse inicialmente tem nível de voo 1870. Minha 212, controle? Chegada 6212, essa é a identificação, chegada MAR desce para 4.000 pés, ajuste na 015. Voo no 884, reautorizado, descida até o nível de voo 050. 050, voo 884. Série 2224, inicie redução para aproximação, reporta estabilizado. Reduzindo, vai reportar. Hotel Commute Alex Ruiz, livre táxi, porte para ingressão no 7. Zero, livre, restauro de velocidade, táxi? Livre. Obrigado. Autorizado no 7, manter posição. E 560, prossegue na descida para 2000, ajuste na 096. Desce para 2000 pés, no 096, ajuste, está 3560, obrigado. Romeu Charlie Papachari, no solo azul 5, em pista da direita, chama solo 1219. Os 4, complete aproximação, chama a torre 1118, decimal 6. Positivo, estabilizado 18,6, boa noite. Boa noite. Pode prosseguir a táxi a cruzar alto, táxi a via quilo para o Pátio 3, Charlie Papacharli, boa noite. O seu Papacharli está ficando, mas a Aerostar está. Aerostar, não tem problema não, pode prosseguir o táxi via Alfa, vai ingressar via Juliette, cruzar o pátio principal e me chamar na Lima, tá ok? Via Alfa, Juliette, cruza o pátio e chama na Lima, o Papacharli. Desce para 3000, ajuste na 096, redução para 2509. Muito boa noite, passarinho 2224, passando 5, embaixo para lá. Passarinho 2224, tráfico avistado, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 09 nós, QNH 1016. 8016, agora vem repouso. Clipe 5218, já para a iniciar a descida? 5218, afirmativo. 5218, desce para nível de voo 050. Para o 50, 5218. Romeu Charlie X-Ray, aguarde para autorizado ingresso na pista, reposte pronto para decolagem. Salvador, passarinho de volta. Confirme. O passarinho está na curta final, só confirmando. Sábado está vendo obras na pista. Espaço negativo, obras na pista não. Existem homens trabalhando a mais de 80 metros da pista, ok? Não, positivo. No próximo sábado então não será fechado, né? Sim, a pista foi fechada hoje pela manhã. Ok, tá dia de semana. Muito obrigado, Torre. Até amanhã, coisa aqui no Composto Tempo. 3197, corremos esse visual com tráfego nacional. Ah, igual, tá 3197, após o pouso do mesmo, autorizado, alinhar e manter. Pause do passado da gente. Capatango Charlie X-Ray, autorizado decolagem de pista 17, vento 130 graus 079, que é legal no 0 no meio. Charlie, Papa Charlie, táxi autorizado via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, vai manter a posição e chamar a torre em 18-6. Dos 4 no solo 220, vícios pela direita, chama o solo, frequência 1219. 219, 224, 219. Batão Gourmet Charlie X-Ray, decolado aos 20, chame e controle frequência 19.8. 190, 3560, complete aproximação, chama a torre 198.6. Essa aproximação, torre agora é 198, decimal 6, tá? 3560. Chanel 6212, desce para 2000 pés, ajuste na 096, livre LS, a porta estabilizada. 2000 pés, Charlie Papa Charlie, autorizado para o problema da pista no 7, reporte livrando pista. Romeu Charlie X-Ray, confirme o transponder, não vai ser mais modo nem alfa nem Charlie. Gente, eu só uni o modo normal no corredor Axé, o no mil pés. Confirme a pro ideal pro destino, Romeu Charlie X-Ray. Tem o corredor Axé, aguarde para. Tem que prosseguir direto destino. A 6212, inicie redução para aproximação, vai seguir traço das 7 milhas, 1 hora, companhia da TAM, lá 2320, 1940 de graus. Sim, 560, LS completo, passando de a serra baixada travada. 3560, custa a aproximação, agora estabilização para pouso. Aguarde autorização para pouso, está 3560. Decolado aos 22, chame controle 19.8. Delazio 8, está 3167, boa noite. Tá 3560, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 0 graus, 0 mais nós, Kenengal no 0 no meio. Ajuste no 0 no meio, autorizado pouso, não no 0, tá 3560, cara. Salvador, muito boa noite, tá 3197. 3197, contato radar, padrão nível de voo 380, na 60. 380, pode voar direto da EL, 3197? 3197, está autorizado direto laser. Direto laser, sim, direto. Cinco, 218, desce para 3000 pés, ajuste na 096. 3000 na 096, 528. Napa 08, 3000, 4000 feet, 1016. Chanel 6212, complete aproximação, chama agora a torre 118, decimal 6. 26, obrigado, boa noite. Informe-te, 4000 feet, QNH 1016, Europa 083. Ou 1884, tá vindo VLS, reposta estabilizada. VLS, motor estabilizado, 1884. 212, continue a aproximação, aguarde pista livre para pouso. Charlie X-ray está autorizado direto destino, confirmada pela 318, aguardando apenas para subir. Quase um minutinho, cópia. Aguenta, 300. Dan 3560, o solo 24, repeat pela direita, chama o solo 1219. CNM 212, autorizado o pouso, pistão 0, vento 130 graus, 089, que negar 1013. Livre pouso na pista 10, meu Deus do céu. Alto e claro. Com 1884, complete aproximação, torre 118, desse momento. 861, 1884. Trip 5218, desce para 2000 pés, ajuste na 096. 2000 na 096, 5218. 1884, check-in de pouso, aguarde que está vindo para cá. Meu Charlie X-ray mantém ainda 1000 pés, tem tráfego 12 horas e 7 milhas, OTR-72, descida para 2000 pés e aproximação ao pistão 0, aguarde apenas cruzamento com o mesmo para a subida. Tipo 5218, tem tráfego posição 12 horas e 5 milhas, 934, mantendo 1000 pés no rumo noroeste, não interfere nessa aproximação. 5218, livre LS, reporta estabilizado. Estabilizado LS, reportará 5218. Consola 287, na direita, solo frequência 219. Na direita, 28, obrigado. São 3603, pronto para cópia. 3603. Está autorizado Guarulhos? Eu tenho 340 aprovado. Aceito ou aguardo recoordenação do nível? Aceito, 340. Então, tá autorizado Guarulhos? 340, VAP Zulu 44. Púbito, papel uniforme, bravo, tango uniforme, após direto. Subida da Leda Eudes. Primeira curva à direita após a decolagem. 5123 é o código. 1935 é o controle. Transmissão está 1/1, podia confirmar novamente 2. Boa noite, do 4, liberado pouso 0, vento 130 graus, 089, QNH 1016. E aí, ele vem pouso 0, 1/0, 1/8, 2/4. Juliette, porta 1, quente. 3-0-3, autorizado 340 para Guarulhos, dia 2 do Louco 44, público. Saída da El, Leda, 5123, transforme, sinal 35 ao controle, 3603. Só confirma após Leda, posição. Após Leda, Eudes, e o código transponder é 5123. Após Leda, Eudes, 5123, você está 3603. Correto, chama para pushback, acionamento. 3603. 3218, complexo aproximação, chame a 3118 nesse momento. 3118, 6528, bom dia. Torre Salvador, boa noite, o trip 5218 está meia milha do externo, estabilizado, trem baixo da base. Vento 130 graus, 089, QNH 1016. 096, sente. 5218, aguardando. Europa 083, sent to 2005, DLL. ILS final, what's that? 2005, here ILS, X-ray, 10, Europa 083. Meu Charlie X-ray controle. Entrou, presenciou o balizamento. 5218, confirma como recebe agora a Torre Salvador? Alto e claro agora. Ciente, grato. Solo aos 34, dividido pela direita, chegando pela frequência 1218. Para a direita, 5218, qual é a frequência? 1219. 219. Chame 1219. 5218, táxi autorizado, Alfa Juliette, remontão no 3. Alfa Juliette, remota 13. Remota 13. Três, um minutinho, cópia Brasília. Clear the gear. Gear down, Alaska, Europa 083. Europa 083, clear land runway 10, wind 130 degrees, 08 knots, QNH 1016. QNH 1016, clear to land runway 10, Europa 083. Check 20. F720. 720, nível 360, Galeão. Um minuto, cópia, Galeão. Ok. Seria possível o quê?